você vai sentar por cima. LX vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar, no tapinha na podranga. Com bumbum ela balança, mago chama de malandra. Ela vai se apaixonar, no tapinha na podranga. Com bumbum ela balança, mago chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Sucesso! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentando, vai sentando, vai. Não vai sentando, vai sentando. Sucesso! Joga a mão pra cima, ao vivo em São Paulo. Vá, vá, vá, vá. Agora vai sentando, minha. Portão do Arrocha. Você vai sentar por cima. LX vai te pegar, hein? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar, no tapinha na botanca. Com bumbum ela balança, neto chama de balanda. Ela vai se apaixonar, no tapinha na botanca. Com bumbum Ícaro Santos chama ela de balanda. Sucesso! Vai sentar, vai sentar. E agora vai sentar, vai sentar. Lá do X, chuchu. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Eu disse vai sentar, novinha. Vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar.